Paquito Jade, eu ora santo divindade. Eu só neném, pois tu berço, se eu alguém do universo. Quando eu canção, porque tu verbo, eu o limão, tu acervo. Depois eu sol, se arco-íris, eu nada sou, se tu partires. Arco-íris, eu nada sou, se tu partir.